Capital do Arrocha. Vem de arrocha de swing, bebê. Eita, delícia. Se a sofrência é garantida, a separação virou moda. Toma dose de saudade e chora. Chora se você está sofrendo por alguém que foi embora. Toma dose de amor próprio, se joga, se solta. Aumente o som pra ficar bom, libera geral, cê tem o dom. Bye bye tristeza, tchau saudade, vamos dançar uma rocha. Ah, ah, ah. Bota a mão na cara, baixa a cabeça, solte o corpo e rebola. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Se a pegada é envolvente, as minas pira, os manos gostam. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Bota a mão na cara, baixa a cabeça, solte o corpo e rebola. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Se a pegada é envolvente, as minas pira, os manos gostam. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. É na pegada, é no swing. Chama, joga, chama, joga, vem com CD. Se a sofrência é garantida, a separação virou moda. Toma a dose de saudade e chora. Chora se você está sofrendo por alguém que foi embora. Toma a dose de amor próprio, se joga, se solta. Aumente o som pra ficar bom, libera geral, cê tem o dom. Bye bye tristeza, tchau saudade, vamos dançar uma rocha. Bota a mão na cara, baixa a cabeça, solte o corpo e rebola. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Se a pegada é envolvente, as minas pira, os manos gostam. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Bota a mão na cara, baixa a cabeça, solte o corpo e rebola. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Se a pegada é envolvente, as minas pira, os manos gostam. A rocha,